É, seu gol 18 no meio. Gol no 8 no meio, completa final, chama torre, 1 no 8 mais 5, como for. É, só confirmando, 18, 9, 5? Afirmativo. Ok, até já, gol no 8 no meio. Bom dia, gol no 8 no meio, LS, pistão no 0, baixo travado. No 8, o no meio, pouso autorizado, custa 10, 110 graus, 612 nós. 110 com 612, gol no 8 no meio. No meio, no solo 04, libera a direita, Alfa, Juliette, portão 2, nessa frequência. Alfa Juliette na sua escuta, no 8 no meio. Salvador, bom dia, Santa e Cristo, zero. Plantão 3, paciente da Trada, execução de tráfego, Aracaju. Quem são os 7 pop? Aguardando o pop, Santa e Cristo, zero. Copia? Copia, tá 3520. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 10, curva esquerda, Pulca, Aracaju, 120, decimal 8 e 5020, transponda. Autorizado 190, Aracaju, saída Pulca, direto Aracaju, decolando da 190 com curva esquerda, controle 1298 e transponda 5020, tá 3520. Confirmando 120, decimal 80, controle. Chame pronto, puxa sinal. 120, decimal 80, confirma, Sandrinho. Correto, 128. 128, Sandrinho, 520, tomara pronto, para você ver aqui também. Me puxa de estacionamento em táxi. Para táxi, da 3530. Salvador, tem 3520, pronto para o táxi com 123 a bordo, 2 horas de autonomia, você ainda não resiste. Ali vai ter o ponto de espera, ajuste 1013, chama pronto para decolagem, confirmando 123, 220, alternativa? Alternando Recife. E autorizado o táxi até o ponto de espera, reporta pronto, QNH-1013, SAM 3520. Salvador, TAM 3520, ponto de espera da 1-0, pronto. Autorizado, alinhei, decolar, pistão 0, 110 graus, 612 nós, TAM 3520. Autorizado, decolar, pistão 0, TAM 3520. 520, decolou aos 24, 120, decimal 8, bom voo. 1208, da 3520, boa noite. Controle Salvador, bom dia, da 3520, na saída Puca. 3520, bom dia, contato radar, sobe e mantém 190, saída Puca. Sobe e mantém 190, na saída Puca, da 3520. Controle Salvador, teria condições de autorizar direto Aracaju para o 3520? 3520, inicialmente voajamos. Inicialmente o Jamo, 3520, obrigada. Autoriza 3520? Prossiga. Autoriza o nível 1170, para 3520? Sobe e mantém o 1170, vou coordenar como final. Sim, vai manter o 1170 aguardando coordenação, para 3520. No 3520, sobe até o nível 170 como final e está autorizado direto para Aracaju. Aracaju, 3520, obrigada.